mulher com deficiência. É 13! Eu vou votar na Evaldete porque eu quero melhorias para minha cidade. Eu quero uma saúde de qualidade, um ensino de qualidade. Eu quero desenvolvimento na minha cidade, emprego para os jovens. Eu quero mudança, por isso eu voto Evaldete 13. É 13! Eu voto na Evaldete Ferro porque ela é esperança para a população de Camusim. 13! Eu me chamo Lília e estou com a candidata Evaldete Ferro número 13 porque é uma mulher que está preparada para governar o nosso Camusim e vem para fazer mudança, por isso que nós estamos com ela, com a Evaldete Ferro. Quando o povo quer, não tem jeito! Evaldete Ferro prefeita é 13. E hoje, Evaldete Ferro traz uma mensagem importante sobre os últimos acontecimentos covardes dos seus adversários nos últimos dias. Fala, prefeito. Amigos e amigas, hoje venho falar sobre um episódio lamentável que aconteceu recentemente em nossa cidade. Eleitores adversários encapuzados e escondidos nas sombras foram flagrados destruindo e vandalizando nossa bandeira que simboliza nossa campanha, nossa luta e o desejo de mudança. Além disso, ameaçaram nosso amigo Toninho das Amarelas, um cidadão de bem que está ao lado do povo, da comunidade, defendendo suas causas. Esses atos de violência e intolerância são um ataque não apenas a mim, mas a todos que acreditam no futuro melhor para a nossa cidade. É um sinal de desespero daqueles que temem o nosso grande crescimento e as incontáveis adesões do povo. Mas eu quero dizer a vocês, isso não nos enfraquece, pelo contrário, nos torna ainda mais fortes e determinados. Vamos seguir em frente com mais coragem, acreditando na nossa causa e no poder transformador da nossa união. Juntos somos mais fortes e não vamos desistir de lutar pelo que é justo, pelo que nossa cidade merece. Obrigada a todos pelo apoio, pela consideração, pela confiança. Vamos em frente com fé e determinação, porque o futuro é nosso. O Camusim que a gente quer é Evaldete Ferro prefeita que vai fazer. Evaldete Ferro prefeita, a mudança começou. E ainda sobre a grande repercussão do nosso primeiro comício, o comício de Evaldete Ferro, o comício do time do povo, que reuniu uma multidão ali na rua Santos Dumont e em seguida uma grande caminhada tomou conta das ruas de Camusim. Vamos ouvir aqui trechos da fala da nossa prefeita. Evaldete Ferro, prefeita! O povo quer mudança e o povo vai ter mudança, porque a mudança quem faz são vocês, meus amigos. Para que o Camusim tenha desenvolvimento, eu preciso estar lá na prefeitura para trabalhar por vocês, junto com o nosso querido governador Elmano de Freitas, que é um homem forte, um homem de coragem, que luta sempre pelos mais humildes. Quero dizer a cada um de vocês que a minha satisfação é enorme. A cada dia eu sinto mais emoção, sinto força e vontade de lutar por vocês. Então, minha gente, vamos mudar Camusim. Camusim para melhor. Hoje nós temos condições de trazer uma qualidade de vida para todos vocês, para cuidar da nossa juventude que está abandonada. A maioria foi embora por falta de oportunidade, porque só souberam enganar o povo. É 13! E quem também esteve no comício de Evaldete Ferro, nada mais e nada menos que a maior referência política do município de Camusim, o ex-prefeito e líder político Chico Vaulino. É 13! Nós estamos hoje olhando e vendo a alegria, a satisfação, a felicidade de cada um de vocês, porque nós trazemos pro povo de Camusim a esperança do resgate do nosso município, para reconstruirmos juntos com Evaldete, com os vereadores, com o deputado Romeu, com o deputado Zé Ayrton, com o nosso querido amigo governador Elmano de Freitas, nosso querido senador da República e ex-governador Camilo Santana e o presidente Lula. Esse grupo unido vocês vão ver a transformação que vai acontecer em Camucim. Por onde a gente anda, sempre tem uma marca registrada do ex-prefeito Chico Paulino. E eu tenho a consciência que eu fiz muito, mas Valdete vai fazer o dobro do que eu fiz. Pode ter certeza. A mudança começou. Alô, Camucim! Nesta sexta-feira, tem comício e caminhada de Eu, Valdete Ferro, prefeita 13, na Rodagem do Lago, próximo à antiga mercearia do amigo Riba. E em seguida, vamos caminhar pelas ruas de Camucim até a Praça do Coreto. Reúna seus amigos, traga sua família e não esqueça, dia 6 de outubro, vote 13. Termina agora o programa da mudança. O programa de Eu, Valdete Ferro, prefeita 13. Coligação Camocim da Esperança. PT, PCdoB, PV, PSD, União Brasil, Republicanos, MDB e Rede. Programa do 40, Betinha Prefeita, Rádio 40. Está entrando no ar a Rádio 40 de Camocim. Camocim crescendo com amor e trabalho. Formada pelos partidos PP, PDT, Podemos, PL, Agir, PSB, Federação PSDB Cidadania. O programa de hoje já começa com muita festa e alegria, pois celebramos o aniversário de uma mulher guerreira, de fibra e que tem muito amor por Camocim. É o aniversário da grande gestora, nossa vice-prefeita Mônica Aguiar. Neste dia 3 de setembro, queremos que ela saiba o quanto sua dedicação e empenho são admirados por todos nós. Mônica é exemplo de força e determinação, sempre lutando pelo bem-estar do nosso Camucim. Receba neste dia especial os votos de congratulações e carinho do povo camucinense que te apoia e reconhece seu trabalho incansável. Que seu novo ano de vida seja repleto de alegrias, conquistas e realizações. Vamos celebrar juntos essa data tão especial. Quem também parabeniza a aniversariante do dia é o nosso deputado Sérgio Aguiar e a nossa querida prefeita Betinha. Oi, Mônica. Que emoção vivenciamos juntos há quase 30 anos. Esse 3 de setembro é muito especial para todos nós. Nós, não apenas eu e as nossas Marias, mas todo o povo de Camucim que aprendeu ali a admirar, não apenas como uma política, mas também como uma mãe, uma pessoa exemplar que procura sempre lutar pelos seus ideais e fazer com que o bem comum, o bem a todos, seja aquela sua prática diária no nosso cotidiano. Quero te desejar muitas felicidades. E Papai do Céu, derrame muitas bênçãos sobre ti, sobre tua vida, e tu possa ser cada vez mais essa mulher que é inspiração para as nossas Marias e para o povo camucinense. Te amo, Mônica. Parabéns. Gente querida do nosso Camucim, essa terça-feira, dia 3 de setembro de 2024, é uma data muito especial para todos nós. Celebramos a vida da nossa candidata a vice-prefeita, nossa líder, Mônica Aguiar. Ela governou nossa cidade por 8 anos e é uma inspiração para mim e para muitas mulheres do nosso município. Uma grande mulher, guerreira, trabalhadora, dedicada e grande administradora. Que Deus guie seus caminhos na jornada da vida. Parabéns, querida Mônica Aguiar. É hora de olhar para frente e construir um Camucim ainda melhor. Vote 40 por amor a Camucim. Juntas, elas são a escolha certa para garantir que nossos sonhos se tornem realidade. Vamos juntos nessa missão. Pra melhorar nossa vida, eu tô com Betinha e Mônica. Shop informa a hora certa. 7:10. Semana do Brasil Unishop Móveis. Prepara o coração. A Unishop separou super descontos para iniciar o seu setembro com o pé direito. Literalmente o maior desconto do Brasil. Cama de molas ensacadas a partir de R$ 799. Smart TV a partir de R$ 1.199. E ainda leva um suporte para casa. Cozinha a partir de R$ 399. Combo quarto infantil clara, berço, roupeiro infantil e cômoda por apenas R$ 179,90 mensais. Combo quarto adulto roupeiro Tóquio, cama tulipa de casal e cômoda Pokema por apenas R$ 159,90 mensais. E atenção ao super sorteio. Comprando em qualquer loja do Grupo Unishop, você concorre ao mesmo valor em compras. Tá sem cartão de crédito? Não se preocupe. Aqui na Unishop fazemos o seu cartão na hora, sem falar na facilidade do pagamento, onde parcelamos suas compras em até 12 vezes sem juros e no carnê sem entrada, em até 24 vezes. Unishop Móveis, nessa semana do Brasil, a gente se une a você. Eu volto de ferro, prefeita! 13! Eu sei o quanto você está cansado de esperar por um atendimento que nunca chega, mas eu tô aqui para mudar isso. Como prefeita, vou construir o Hospital Municipal de Camucim, um lugar onde você e sua família vão ser tratados com o respeito que merecem. A saúde vai voltar a ser prioridade. Chega de promessas vazias. É hora de agir. Vamos juntos transformar a saúde de Camucim. Vote 13! O Arroz Mariano está com uma sensacional promoção para você. Juntou, ganhou. Para concorrer é muito simples. Basta apenas juntar 10 embalagens do Arroz Mariano de 1 quilo ou duas de 5 quilos e ir trocar por um lindo pano de prato na Rádio União em Camucim. Não tem sorteio, é chegar e trocar. Garanta já o seu. Aproveite, pois essa promoção é por tempo limitado. Quando for às compras, exija o melhor. Exija Arroz Mariano. Uma dica de bom gosto. Camucim precisa continuar avançando. E isso só será possível com uma gestão comprometida que tem zelo no cuidar, que é ficha limpa. E agora com mais experiência e competência com Betinha e Mônica. Agora é com elas. O nosso município necessita conquistar números positivos, promovendo o bem-estar do nosso povo e garantindo que cada cidadão tenha uma vida digna e plena. É hora de unirmos forças para que nossos sonhos se tornem realidade. Doutor Rosivan é candidato a vereador pelo Partido Republicanos e está na defesa do povo. Ele conhece a cidade de Camucim e luta por melhorias constantes na saúde, na educação e na infraestrutura. Doutor Rosivan, 10888. Candidato a vereador. Prefeita, Euvaldete 13. Tem textura gostosinha, fragrância suculenta e hidratação refrescante inspiradas na melancia. Sabe o que é? É Cuide-se Bem Melancia, a nova linha do Boticário. A partir de 3 itens, 30% de desconto. Compre na loja, com um revendedor, no site ou pelo WhatsApp do Boti, até 1º de setembro. Cuide-se Bem Melancia é o Boticário. Gente querida do meu Camucim, nesse espaço vamos poder falar um pouco mais sobre nossas conquistas nos últimos anos e sobre nossa missão de continuar servindo ao nosso querido povo de Camucim. Cada dia de nossa gestão é um dia de superar novos desafios, seguindo com fé e muita alegria no caminho do bem. Capensanto, a primeira loja de produtos naturais de Camucim, traz uma novidade importante para você que cuida da sua saúde. É um programa de fidelidade, onde você acumula pontos e transforma em desconto na sua próxima compra. Temos os melhores produtos, os melhores preços e atendimento diferenciado. Na Capensanto, você encontra uma variedade de produtos naturais, como grãos, castanha, tempero, suplementos vitamínicos, chás, petiscos e tudo aquilo que você precisa para manter sua saúde em dia. Estamos na Rua José de Alencar, 212 Centro. Camucim da Esperança. Euvaldete Ferro, prefeita. Vote 13! Olá, meus amigos. A doutora chegou. Aqui é Neide Dudão, filha do Raimundo Dudão, e sou candidata a vereadora com o número 44123. Vim dizer pra vocês que o legado do meu pai, sim, vai continuar. Com experiência e compromisso que ele nos ensinou, estou pronta para lutar pelo povo de Camusim, principalmente pelas mulheres e nossa juventude. No dia 6 de outubro, lembre-se, Neide Dudão, 44123. E para a prefeita, vote 13, Evaldete Ferro. É 13! Evaldete Ferro, prefeita! 13! Eu sei que muitos de vocês estão lutando todos os dias para conseguir o remédio que falta na farmácia. Isso precisa mudar. Como prefeita, vou criar a farmácia popular itinerante, que vou levar os medicamentos até você, onde você estiver, seja na cidade ou na zona rural. E para quem não pode sair de casa, a entrega será feita por motoboy, com segurança e rapidez. Cuidado com a sua saúde e com a saúde da sua família é indispensável. E na hora de comprar medicamentos, exija qualidade, tradição e preço baixo. E tudo isso você encontra na farmácia do Ricardo, em frente ao Bradesco. Temos a maior variedade de medicamentos, grandes marcas e tudo com aquele precinho que cabe no seu bolso. Para completar, a farmácia do Ricardo, em frente ao Bradesco, tem medicamentos genéricos com 50% de desconto. É a metade do preço. E ainda, remédios para pressão e diabetes a partir de R$ 2,99. Na farmácia do Ricardo, você tem super descontos em vitaminas para crianças e adultos. Ainda fazemos medição de pressão arterial e glicemia totalmente grátis. E temos a entrega mais rápida da cidade. Mande um zap 999-61-4742. Farmácia do Ricardo. Qualidade, preço baixo e atendimento diferenciado. No centro de Camocim, em frente ao Bradesco. Atenção, senhoras e senhores, apertem os cintos. A partir de agora, vamos decolar. Em sua companhia, amizade, prêmios, alegria e muita música. No ar, a partir de agora, decola. E no comando da tripulação, José Filho. Decola, José Filho. Dá licença, que tá começando a melhor parte do seu dia. 7 horas e 18 minutos, União FM, a maior e mais amada, em mais uma terça-feira com você. Que bacana te ter por aqui. Tava acompanhando aí o horário eleitoral gratuito? Deu para entender direitinho as propostas do seu candidato. Pronto, vai anotando aí. Logo mais às 11h45 a gente vai comentar sobre. E aí? Já separou meu cafezinho? Vamos juntos em mais uma manhã até as 9 horas. Eu, José Filho, tenho a função de trazer muita música boa aqui pra sua terça-feira. No nosso calendário, hoje já é dia 2, viu? 2 ou 3? Dia 3, José Filho. Tá querendo voltar um dia? Dia 3 de setembro de 2024. É que o mês tá passando tão rápido, gente. Eu peço só um pouquinho de paciência. Será que vai ser igual a agosto? Hein? Vai passar mais rápido? Como é que vai ser esse mês de setembro? Tô curioso pra entender. Nesse dia 3 é o dia do biólogo, é o dia das organizações populares, hoje também é o dia do guarda civil. Um abraço pra todos os amigos, companheiros da guarda. Hoje também é o dia de São Gregório Magno. São as datas comemoradas nesse dia 3. Em Camusim tá fazendo 26 graus, teremos mais um dia ensolarado pra conta. Pra quem tá querendo aí sereninho, chuva, vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, viu? Se você tá em casa com a família, que clima bacana, que clima especial. Tá indo tomar café agora? Separa a xícara e a tapioquinha. Tô chegando aí junto com você, tá? Agora, se você tá no carro, vou colocar aqui, me dê aqui o cinto. Vou colocar o cinto de segurança e já agradecer pela carona. Você tá levando aí a gente pra todo lugar da cidade, tá passando pela CE, tá ouvindo a gente. Que bacana. Ou pra você que tá no trabalho, colocando a mão na massa, desde muito cedo, assim como eu. Tamo junto, viu? Hoje vai ser um dia muito produtivo. Espera aí que você no finalzinho do dia vai estar com um sorrisão no rosto por ter conquistado. Não, esse dia foi maravilhoso. Inclusive para você que tá me ouvindo agora, ó, junta comigo aqui, ó, na energia positiva, na positividade, na alegria, na felicidade. Vamos juntos para mais uma terça-feira. Querendo ou não, ainda início de semana. Ah, Zé Filho, você pode deixar minha terça-feira melhor? Posso, viu? Dando prêmios pra você. Tem mais R$100 em vale-compras em parceria com o Grupo Unishop. Você ouviu bem? São R$100 em vale-compras em parceria com o Grupo Unishop pra participar. 993557200. Tecla pra mim, Zé Filho. Vou teclar. 993557200. Pegou? Esse é o WhatsApp da sua União. E também pelo site radiouniãocamucim.com.br. Você vai lá e coloca a respostinha da enquete de hoje. Ah, Zé Filho, começa com uma mensagem. Você fala seu nome, manda aqui o nosso bom dia, fala como é que você tá, né? De onde é que você fala e depois já responde a nossa enquete. A enquete de hoje é o quê, Zé Filho? A enquete de hoje eu quero saber. Olha, eu tenho essa pessoa na minha vida social. Se você quiser citar o nome, tudo bem. Se não quiser também, não tem problema. Mas eu quero saber se você tem uma pessoa aí que sempre desmarca o rolê de última hora. Deixa tudo organizado. Ah, Zé Filho, tá tudo marcado pra hoje à noite, 6 horas. Mas tem uma pessoa que quando chega ali pertinho diz, ó, não vou poder ir. Hein, você conhece essa pessoa? Se você tiver, manda aí pra gente. Algum compromisso, alguma coisa que seja marcada e essa pessoa sempre desmarca. E aí, aproveita pra me contar uma história. Qual foi das vezes que ela aí, essa pessoa em questão, te deixou na mão, né? Deu o famoso bolo. Um bolo é bom quando a gente come, né? Mas quando a gente leva, assim, da pessoa não ir, é chato pra caramba. Conta aí sua história de bolo pra gente e conta quem é o responsável por esse bolo. Fácil assim, simples assim, você tá concorrendo a R$100 em vale-compras. E hoje, você tira uma dúvida pra mim. Eu quero saber, no nosso batidão, se é a opção 1 ou se é a opção 2. Na opção 1, a gente tem, aqui são duas músicas, Chicletes. Ah, Zé Filho, é verdade? É, eu vou te provar. A música Chiclete número 1 pra você votar é o Grelo, Só Fé. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, um beijo nas crianças, eu coisei com a mulher, tudo isso foi de graça, irmão. Coisas boas são de graça, irmão. Então você pode escolher a música número 2, que também é chiclete. Zé Felipe, Natanzinho e o Rei da Batidinha, Pra Trás. Ui, ai. Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Olha pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás. Você vota aí e, claro, já sabe. Tá na frequência certa, na maior e mais amada. A rádio que tem muita música. Que alegria. Na União tem muita música e alegria. Rádio União. União FM. Olha, Ministério da Saúde adverte. Ô Pereira! Se o Wi-Fi tá lento, travando, não é só uma pessoa que tá usando. Pereira! E eu não tô falando de internet não, viu? Juan Pereira, Traia Véia. O que depois? 7h23. Esta noite, se não atende chamada de vídeo, será que tem alguém aí escondido? Será? A nossa conexão tá falhando já faz tempo. Que aqui não chega o seu te amo, daqueles que deixam o coração vibrando. E é por isso que eu tô me preocupando. Travando, tem mais gente. Usa, que nem é de internet que eu tô falando.